a um padre alemão que vai fazer um discurso a Maputo. Então o padre alemão a falar português arranha como ao caralho, como toda a gente sabe. E o padre alemão começa então ele lá assim: filhos de Maputa! Quem criou o mundo foi Deus! Ontem foi dia santa, foi dia de alegria, foi dia de satisfação. Eu estou muito triste com vocês. Por isso que relho com vocês. Vocês são dos velhos desse Ranos. Não pode ser como Ranos passado. É que os homens se menstruaram com as mulheres. Vocês são dos velhos desse Ranos. Vai ser com bosta de três filas. Com bosta de homem. Com bosta de mulher. E com bosta de criança. As mulheres deverão levar vestidos brancos. Quem não tiver, não faz mal. Poderá ir cu da mãe, cu da tia, cu da avó. Pede-se aos cavaleiros que não amarrem seus cavalos no pau que se encontra em frente à igreja. Porque aquele pau tem dono. Aquele pau é meu. E para amarrar seus cavalos no meu pau, terão que falar comigo primeiro. Pede-se aos vaqueiros que não entrem de esporas na igreja. Porque espora aqui, espora acolá, quando me sacava, toda a gente está explorada. Pede-se aos cavaleiros que não entrem de cavalo no cemitério. Porque pisa aqui, pisa acolá. Quando vocês morrem, pisem vocês também. Muito obrigada. Para mais informações, estou na portaria do convento. Muito obrigada.